Rádio Cultura Brasil. ZYK 520, 1200 kHz. Ondas curtas. ZYE 960, 31 metros, 9.615 kHz. ZYE 961, 16 metros, 17.815 kHz. Pela internet, radioculturabrasil.com.br. Emissoras da Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Rua Seno Sprig, 378, Água Branca, São Paulo. E-mail. falecom@radioculturabrasil.com.br. Rádio Cultura Brasil, a sintonia da música brasileira. No ar, 78 RPM. A sonoridade de uma época na Rádio Cultura Brasil. Você está sintonizado na Rádio Cultura Brasil e atenção, mas muita atenção mesmo. Sim, porque a partir deste exato momento está acontecendo mais uma edição do 78 RPM. Se você conhece, já sabe. Se não conhece, fique sabendo que o 78 RPM é aquela série de programas do tempo da toalha de crochê e da cadeira de balanço, lembra? 78 RPM, a música popular brasileira dos anos 30, 40 e 50. A apresentação, como sempre, é minha, Celso Brambila. A direção, seleção musical e texto são de Márcio Barker. Aí ao fundo, uma das damas dos antigos teatros de revista, Araci Cortes. Mulher estonteante de corpo e artista de alma, foi a partir do palco do teatro que Araci Cortes ajudou a difundir o trabalho de muita gente boa da música brasileira de seu tempo. Um tempo no qual o rádio dava seus primeiros passos e o disco ainda não era tão popular assim. Não deves rir. Entre tantos compositores que ajudou a divulgar o trabalho, um foi José Barbosa da Silva, senhor. Se você vivesse no tempo de senhor e quisesse encontrá-lo, bastaria ir a inferninhos, a animados salões de dança, a elegantes danceterias, chás dançantes, etc. e tal. Lá estava ele tocando animadamente seus sambas ao piano. Aliás, senhor auto-intitulou-se o rei do samba naqueles anos 20. Cansei, cansei. Perfumado, elegante, convencido, conversa macia, inspirado, genial. Senhor tinha pérolas como essa. Dizia ele, samba é como passarinho, é de quem pegar primeiro. Aliás, esse seu hábito valeu a senhor vários apuros e hajam pernas. Em nosso encontro de hoje, o samba de José Barbosa da Silva, o senhor. Não se deve amar sem ser amado. É melhor morrer crucificado. Deus nos livre das mulheres de hoje em dia. Desprezam um homem só por causa da orgia. Não se deve amar sem ser amado. É melhor morrer crucificado. Deus nos livre das mulheres de hoje em dia. Despreza um homem só por causa da orgia. Gosto que me enrosco de ouvir dizer que a parte mais fraca é a mulher. Mas o homem com toda a fortaleza desce da nobreza e faz o que ela quer. Dizem que a mulher é parte fraca. Nisto é que eu não posso acreditar. Entre beijos e abraços e carinhos, o homem não tendo é bem capaz de roubar. Gosto que me enrosco de ouvir dizer

E nós ouvimos Francisco Alves, composição de Senhor, Cassino Maxixe. Ouvimos com Januário de Oliveira, Viva a Penha. E Mário Reis, Gosto que me enrosco. Estamos apresentando 78 RPM. De que vale a nota, meu bem, sem o puro carinho da mulher quando ela quer? Carioquíssimo, o senhor reinou quase absoluto durante os anos 20. Naquela época, o samba ainda estava amadurecendo. O samba tinha a influência do maxixe. A grande revolução viria apenas a partir de 1930. Até então, as composições de senhor eram gravadas pelos grandes nomes de seu tempo. Um tempo colorido no qual o senhor se inspirava, seja na boêmia penha carioca, onde rolava a solta o samba, a boemia, a malandragem e a batucada. Ou seja, durante a campanha presidencial de 1929, a favor do candidato da situação, Júlio Prestes. Aliás, essa sua participação na campanha de Júlio Prestes o levou a uma célebre apresentação com Chico Alves, no Sisu do Teatro Municipal de São Paulo. Mas quem sabe poucos tenham descrito, tão bem como o senhor, a malandragem crônica e irreversível. Demais, chorando, ela me pede, meu benzinho, deixa a malandragem se escapar. Ora, vejam só a mulher que eu arranjei. Ela me faz carinho até demais, chorando, ela me pede, meu benzinho, deixa a malandragem se escapar. Oh, malandragem, eu não posso deixar. Juro por Deus, diga pra senhora, é mais certo ela me abandonar. Meu Deus do céu, que maldita hora. A mulher que eu arranjei, ela me faz carinho até demais, chorando, ela me pede, meu benzinho, deixa a malandragem se escapar. Ora, vejam só a mulher que eu arranjei, ela me faz carinho até demais, chorando, ela me pede, meu benzinho, deixa a malandragem se escapar. Oh, malandragem, é um curso primário, que a qualquer é bem necessário. É o arranco da prática da vida, somente a morte decide ao contrário. Penha, de amores estou farto, quem tiver dinheiro venha. E viva a penha, e viva a penha, de amores estou farto, quem tiver dinheiro venha. Isto é promessa que eu fiz a santa, pois o dinheiro tudo suplanta. Isto é promessa que eu fiz à santa, pois o dinheiro tudo suplanta. E viva a Penha, de amores já estou farto, quem tiver dinheiro venha. E viva a Penha, e viva a Penha, de amores estou farto, quem tiver dinheiro venha. Querer ser rico já é mania, que toda gente tem simpatia. Querer ser rico já é mania, que toda gente tem simpatia. Que seu Julinho é quem vem, pois eu ouço falar que para nosso bem Jesus já designou que seu Julinho é quem vem. Deve vir esse caboclo pra matar minha saudade, para o riso ser leal no coração da humanidade. Deve vir esse caboclo pra matar minha saudade, para o riso ser leal no coração da humanidade. Olé. Eu ouço falar que para nosso bem Jesus já designou que seu Julinho é quem vem hoje. Eu ouço falar que para nosso bem Jesus já designou que seu Julinho é quem vem. Essa história que anda aí de vem pra ganhar nem tem. Ele não precisa disso nem de aproveitar também. Essa história que anda aí de vem pra ganhar nem tem. Ele não precisa disso nem de aproveitar também, olé. Eu ouço falar que para nosso bem Jesus já designou que seu Julinho é quem vem hoje. Eu ouço falar que para nosso bem já designou que seu Julinho é quem vem. Eu não quero que esse samba vá contrariar alguém. O caboclo é da fuzar que só trabalha para o bem. Eu não quero que esse samba vá contrariar alguém. O caboclo é da fuzar que só trabalha para o bem, olé. Thank you. nós ouvimos Francisco Alves, composição de Senhor, Eu Ouço Falar. Composição feita em apoio à candidatura de Júlio Prestes à presidência da República nas eleições em 1929. Ouvimos também Januário de Oliveira, outra composição de Senhor, Viva a Penha. E na abertura deste bloco nós ouvimos Francisco Alves, também composição de Senhor, Ora, Vejam Só. Estamos apresentando 78 RPM. Ave de rapina, dizer da gente é a tua sina. No tempo de Senhor, nem sempre um boêmio compositor tinha lá o cuidado de registrar suas composições. Consequência, foram muitos os sambas que trocaram de mão e de autor. Adepto da máxima, samba é como passarinho, é de quem pegar primeiro. Senhor viu-se, vez por outra, em sérios apuros. Foi alvo de críticas, de ameaças e quase andou levando umas bifas. Deve ter sido caçado por desafetos. Isso sem falarmos de que, em muitos de seus sambas, Senhor não poupava críticas a quem quer que fosse. Uma dessas confusões serviu de inspiração para um engraçado samba que foi gravado em 1929 por Francisco Alves, Seguro Boi. Vou vos confessar sem temer, e mesmo posso jurar, eu tenho fé em Deus que não há onde me matar. Vou vos confessar sem temer, e mesmo posso jurar, eu tenho fé em Deus que não há onde me matar. Foi seguro boi que o boi vadeia, seguro boi que o boi vadeia, o boi só está bem nas grades de uma cadeia, o boi só está bem nas grades de uma cadeia. Fica maluco assim quem nesta coisa pensar. Deus é só quem tem o direito de minha vida acabar. Fica maluco assim quem nesta coisa pensar. Foi seguro boi que o boi vadeia, seguro boi que o boi vadeia, o boi só está bem nas grades de uma cadeia, o boi só está bem nas grades de uma cadeia. Fandanga de Malacuá, e é por isso mesmo que eu não quero me casar. Toda fandanga de Malacuá, e é por isso mesmo que eu não quero me casar. E não se zangue, ó minha flor, eu tenho medo, meu amor, de conhecer a dor. Não tenho jeito pra namorar, pois na fandanga me deleito sem saber amar. Thank you. fandanga de Malafoa. E eu não quero me casar. E nós ouvimos Araci Cortes, composição de Senhor Jura. Ouvimos também Januário de Oliveira, Sou da Fandanga, e Francisco Alves, Segura o Boi. Estamos apresentando 78 RPM. Esta é a Rádio Cultura Brasil, com mais uma especialíssima edição do 78 RPM e a música brasileira dos anos 30, 40 e 50. E, por enquanto, estamos falando de Senhor. Aí, ao fundo, uma das vozes mais poderosas do rádio brasileiro. Dizem que chegou a gravar de costas para o microfone, para não causar algum tipo de dano na aparelhagem de gravação da época. Ouçam, ouçam. fizeste em juramento que entre o véu do esquecimento o meu nome é uma visão. Vicente Celestino cantava a tragédia amorosa, seus desencontros e desenganos, canções sofridas e sentidas como essa aí ao fundo, Rasguei o Teu Retrato. Quando ela quer. Em 1931, um ano após a morte prematura de Senhor Mário Reis, que viria a ser um dos maiores nomes da música brasileira na década de 30 e 40, gravou o humorado samba de Senhor, que vale a nota sem o carinho da mulher. Aliás, sabe a constatação. Mário Reis gravou ao seu modo essa composição de Senhor. Gravou com a ginga e a bossa de sempre. Em 1928, Vicente Celestino, um cantor que bem poderia ter feito carreira no canto lírico, gravaria a mesma, que vale a nota sem o carinho da mulher. Composição de Senhor. Engano foi gerado no dia de carnaval.

Sinhô foi o grande compositor do samba durante os anos 20. Como é possível perceber, as gravações de sua música foram feitas por meio da técnica primitiva. Sinhô morreria no dia 4 de agosto de 1930, ainda com 41 anos de idade. Foi por aquela época que aconteceram grandes avanços nas técnicas de gravação que evoluíram do sistema mecânico para o elétrico. Claro que o resultado seria superior. A música de Sinhô variava entre o humor e a crítica. Em sua época, o Rio de Janeiro, então capital federal, passou por reformas necessárias e urgentes. O problema é que as tais reformas muitas vezes resultaram na desgraça de famílias inteiras que viviam em cortiços ou favelas. Conta-se que durante os anos 20, a derrubada do chamado Morro da Favela estava previsto no plano de um urbanista francês a serviço do governo brasileiro. Foi graças à intervenção de Sinhô que o desmonte foi suspenso. Naquela época, o mesmo Sinhô faria um samba-choro, que foi gravado por Francisco Alves, A Favela Vai Abaixo. chão. Peguei meu lenço suado, com três nozinhos apertados, e o meu retrato amarrado. Com três nozinhos apertados, e o meu retrato amarrado. Hoje infeliz, sem dormir e demais. Tudo que eu vendi, na flor de meus pais. Pois foi a sonhar, que me deixe só saber. E seu prazer, será ver-me a sofrer. A filha do coração, já despachei com Exu esta maldita paixão. Já despachei com Exu esta maldita paixão. Tu foste infeliz e dormiste mais. Tudo eu venci, será flor de meu pai. Opa, foi a sonhar que me deste a saber. E teu prazer era ver-me a sofrer. Nós ouvimos Mário Reis, composição de Senhor, Já é Demais. Carmen Miranda, Feitiço Gorado. E Francisco Alves, A Favela Vai Abaixo. Estamos apresentando 78 RPM. O tempo de senhor foi também o tempo das grandes orquestras, que atuavam nos grandes estúdios e cassinos. Orquestras completas que fizeram história, como a celebérrima Pan-Americana. E como é fácil observar, musicalmente, o samba de senhor tinha muito do antigo maxixe. Nota-se também que é um samba crítico, humorado e irônico, como já dissemos. Em 1929, Mário Reis, um dos grandes intérpretes de senhor, aliás, descoberto por este, gravou um samba, seu título Carga de Burro. Observação: Carga de Burro não era nem um pouco simpático à figura da mulher. A certa altura, senhor diz, ouçam só: Deus fez o homem e disse num sussurro: tu serás burro de carga e a mulher carga de burro. Eu tenho um breve que me deram na Bahia. Num candomblé que se rezava noite e dia. Eu tenho um breve que me deram na Bahia. Num candomblé que se rezava noite e dia. Deus fez o homem e disse num sussurro: tu serás burro de carga e a mulher carga do burro. Deus fez o homem e disse num sussurro: tu serás burro de carga e a mulher carga do burro. Eu tenho um breve que me deram na Bahia, num candomblé que se rezava noite e dia. Eu tenho um breve que me deram na Bahia, num candomblé que se rezava noite e dia. Não adianta o homem se esconder, quando a hora é chegada, o burro gamba sem querer. Não adianta o homem se esconder, quando a hora é chegada, o burro gamba sem querer. Com carinho, a pura cor do querer bem. Quem pintou amor foi o ceguinho, mas não disse a cor que ele tem. Penso que só Deus de ser nos bem, ensinando com carinho a pura cor do querer bem. Mulher, deixando as outras todas sempre vão, pois a uma só a gente quer, com todo o fervor do coração. E nós ouvimos Francisco Alves, Amar a uma só mulher. Mário Reis, Carga de Burro. 78 RPM. A boemia levou a tuberculose e a tuberculose à morte. O poeta Manuel Bandeira conta que o velório de senhor foi concorridíssimo e movimentadíssimo. Um dos movimentos era entre a sala do velório e o botequim ao lado do cemitério. Lá estavam malandros, prostitutas, músicos, donas de bordel, gente de gravadoras, boêmios, bêbados, donos de teatros, gente endinheirada, pobres, fugitivos da polícia e até de casamentos. Poetas, tudo num ambiente surrealista, com muito fogue de cigarros e colorido, como foi a vida de senhor. A morte de senhor coincidiu com o final de uma era e o início de outra. Eram novos tempos que anunciavam um novo samba. Um samba diferente daquele feito por senhor. Era o samba nascido no bairro carioca do Estácio de Sá e que moldou definitivamente esse gênero brasileiríssimo. Essa foi mais uma edição do 78 RPM, aquela série de programas do tempo do bonde aberto e movido a burro. Apoio à produção de Mariana Benetti, gravações de Emerson Ramos, montagens Isaac França, apresentação Celso Brambila, seleção musical, texto e direção de Márcio Barker. Apresentamos 78 RPM. A sonoridade de uma época na Rádio Cultura Brasil. Realização Fundação Padre Anchieta.